Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Dentro do carro? Dentro do carro hoje vai ter putaria. Agora vem, mãezinha, vem. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Alô, Del Santana, meu patrão. Meucds.com. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Senta devagarinho, vai, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a... Alô, Globo, Zé. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Aê, Felipe de Metal! Aquele solinho, aquele solinho. Parceiro, tá sentando, tamo junto. Barreira Produções, Daniel Perdigão. Alô, Mel. Eba! Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de sapato, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Aí, Lucas Praia, ô Pantaneto. Você tá, senta, senta, Sandrão do Macapá. Você tá, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Dentro do carro hoje vai ter putaria. Dentro do carro, meu parceiro João Paulo gera goela lá. Alô, Eras Miranda, tá o Vig. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Ô, Fadinha, alô, Fadinha. Para que senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Meu amigo Johnny Praia. Esse é o melhor repertório do Brasil. Sérgio Jonas Esticado.